Então, nosso primeiro assunto nessa série seria a questão de Deus. A gente vai dividir em criação, que é de redenção, e meu plano é tratar de a gente tratar de três assuntos diferentes para cada um desses dessas grandes divisões, né? Que seriam a estrutura básica de uma cosmovisão cristã, de uma visão cristã do mundo, né? Cosmovisão tem esse sentido, de uma visão de mundo, uma visão da realidade. O cristianismo não é somente uma experiência subjetiva, é uma experiência que a gente tem, uma coisa dentro. No meio evangélico fala-se muito sobre o verdadeiro cristianismo, como você ter Jesus no seu coração. Isso é verdade, mas não é a verdade inteira, e uma verdade pela metade pode até virar uma mentira, né? De fato, isso é o cristianismo, mas é mais do que isso. O cristianismo envolve uma visão completa da realidade, uma visão do mundo como um todo, de nós mesmos, a partir de Deus. E o primeiro tema nosso, então, será a base de tudo isso, que é a nossa visão de Deus. É o teísmo bíblico, seria o fundamento de uma visão cristã de mundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quem é Deus, mas não vamos falar de tudo que está envolvido a respeito de quem Deus é e de como ele se relaciona com a gente, porque isso seria a Bíblia inteira. Muita coisa, né? Então nós vamos tratar de tudo e não vamos ficar especulando também detalhes sobre a natureza divina. Eu vou falar hoje sobre um aspecto especial, né? Como é que Deus é para nós, na nossa relação conosco, no elementar, no fundamental. Como que Deus é, como diziam os reformadores, pronobis, né? A especulação teológica católica na época dos reformadores se centrava muito numa discussão filosófica da natureza divina, dos atributos, da simplicidade de Deus. Essas coisas têm uma importância. Ainda hoje se discute isso no pensamento cristão. Isso é um tema muito forte hoje. Como vocês sabem, no ano passado, em outubro, acho que foi outubro mesmo. Não, perdão, gente. Foi em início de setembro. Eu estive no encontro da Associação Britânica de Filosofia da Religião, em Oxford. Foi muito interessante. Porque lá, assim, a liderança da filosofia da religião anglo-saxônica estava lá, inteirinha. Os americanos, os ingleses, gente de alto nível. E foi interessante ver o tipo de discussão que está acontecendo sobre a natureza de Deus, né? Tem um movimento muito forte hoje que chama teísmo aberto, né? E que é a forma evangélica de uma visão mais ampla dentro do cristianismo, que às vezes é chamado de teísmo do processo, teísmo relacional, que defende que Deus não é absoluto, que Deus tem uma relação dinâmica e uma relação de troca com a criação. Então eu assisti palestras a respeito disso, de gente de primeiro nível da filosofia da religião, defendendo que Deus meio que, por assim dizer, negocia com a criação. Deus não domina a criação. Então, para a criação funcionar, Deus se autolimitou, deixou o mundo funcionando, e Deus trata com o mundo, mas não controla o mundo completamente, não sabe o futuro, né? E isso, no meio evangélico hoje, algumas pessoas andam inclusive defendendo isso no Brasil. Mas na América do Norte já existe um movimento, se chama teísmo aberto, ou open theism, que defende isso aí, que Deus não controla todas as coisas, não sabe todas as coisas, e que ele, justamente por ser um Deus amoroso, ele não pode ter nenhuma relação com desastres naturais, tragédias, esse tipo de coisa, né? Ele não tem nada a ver com isso, e ele às vezes é até pego de surpresa também, igual a gente, porque ele não sabe o futuro. Tem uma lógica, irmão. Às vezes o pessoal acha até graça, mas tem um raciocínio que a gente precisa pensar nele, mas eu nem vou focalizar isso. Estou comentando que o debate hoje sobre a natureza de Deus está em curso. Está em curso ainda. Existe um movimento dentro do diálogo de religião e ciência hoje que defende que Deus seria um princípio divino subjacente a todas as coisas, mas não seria pessoal exatamente, uma forma de panenteísmo, né? Como você sabe, eu venho estudando Paul Tillich, ele defendia uma ideia parecida. Então existe uma visão hoje quase panteísta, né, oriental, de Deus sendo usada para o diálogo de religião e ciência, porque isso, por exemplo, ajuda a gente a ver a sacralidade da natureza. Se Deus está em tudo, a gente vai respeitar mais a natureza, e isso daria uma resposta para a falta de sensibilidade dos ocidentais com relação à natureza. Que a gente usa a natureza e não está nem aí, né? O índio tem muito mais respeito à natureza do que o ocidental. Mas por quê? Porque ele vê o divino na natureza. Então isso é uma outra linha que existe. Existe o pessoal que defende o teísmo clássico, né? Aquela ideia de Deus é o ser em si, mas usando o pensamento grego para explicar quem que Deus seria. Então o debate está em curso. Tem até, inclusive, um worker do Labri, lá da Inglaterra, o Stefan, ele trabalha especificamente com isso no doutorado dele, a questão da simplicidade de Deus, como você explica isso filosoficamente. Então, assim, tem muita coisa para se dizer a respeito. A questão de Deus vem sendo muito discutida, porque muita gente acha que alguns problemas da nossa cultura têm a ver com a ideia de um Deus só, né? Se existe um Deus só, existe uma verdade só. Quando existe uma verdade só, isso é usado contra as pessoas que discordam da gente, né? É só você ver no islamismo, né? Que tem um Deus só e quem não está junto, a gente explode todo mundo. É verdade que existem os setores mais responsáveis dentro do Islã hoje, mas parte do Islã popular radical é bem intolerante. Então tem gente que diz, inclusive, isso, que a gente tem que acabar com esse negócio de ter um Deus só. E pior ainda, um Deus só que é masculino. A gente precisa aceitar uma pluralidade, né, de deuses. Deus é plural. E se a gente aceitar isso, vai haver mais tolerância entre as pessoas, né? Eu vou sentar com você e falar, qual é o seu Deus? Ah, você é tudo legal. Eu tenho meu Deus diferente. Seu é amarelo, meu é azul. Estou ironizando, mas existe isso. Existe esse tipo de coisa. Quer dizer, a gente precisa saber o que a gente pensa sobre Deus. A questão de Deus vem sendo discutida no seu significado para a ciência, para a política, para as relações entre os sexos. A questão de Deus é central. É central hoje para a cultura ocidental. Então eu vi isso claramente lá no Congresso, né, no encontro da associação lá. E muitos livros vêm saindo a respeito disso. No Brasil, normalmente, quem publica livros a esse respeito são as editoras católicas ou liberais, né? Mas algumas editoras evangélicas já publicaram livros contra o teísmo aberto. Então, quem quiser alguma informação, tem aí o livro Não Há Outro Deus, do John Frame, que é um apologeta, estudou com Van Til, foi professor em Westminster, e tem outros aí publicando livros a esse respeito. Agora, o que a gente quer dizer quando a gente fala Deus, quando a gente usa essa palavra? Será que é um nome para as nossas necessidades pessoais, uma projeção das nossas necessidades? Uma crítica ao cristianismo lá no século XVIII e XIX tinha muito a ver com isso. Se dizia que Deus é uma forma de projeção das nossas necessidades, da nossa natureza humana, né? Tem, isso às vezes assume formas até emblemáticas, né? De vez em quando o pessoal enxerga a face humana num planeta, né? Então em Marte isso já aconteceu mais de uma vez. Em 76 o pessoal achou, depois em 99, né, acharam uma face, viram a face humana em Marte, em fotos lá, e foi em 99. É uma face, inclusive parecia que tinha uma coroa, então especulou-se até se não seria uma imagem feita por extraterrestres ou até por Deus e tal. Mas depois o pessoal viu que, obviamente, aquilo era uma questão de perspectiva. É igual a questão da nuvem, né? Que a gente enxerga cabritos, pessoas, né? Pássaros. Será que Deus é isso? Na verdade, é um nome para projeção no infinito das nossas necessidades emocionais? Ou meramente crença, um nome para as crenças privadas de alguém? Ou uma base para moralidade? Só isso? Então é claro que haveria um mundo de coisas para discutir aqui, mas eu não vou defender a existência de Deus, não é o ponto hoje. O ponto nosso é o conceito de Deus. O que a gente pensa de Deus? Então a gente pode começar com Gênesis, né? O que nós temos em Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então Gênesis começa com o princípio, né? Bereshit. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que nós temos em João, capítulo 1, verso 1 a 3? Quem, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E discipulado bom. Irmãos, então nós temos aqui que Deus está no princípio. Deus tem a ver com o princípio. a gente tem que ter isso em mente antes de tudo. Deus não é, na perspectiva judaico-cristã, meramente um nome para as nossas necessidades pessoais, psicológicas, ou uma justificativa para a moralidade. É muito mais do que isso. Deus é o fundamento e causa de todas as coisas. É a origem de todas as coisas. A gente tem que ter isso em mente. Antes de pensar em Deus como aquele que me consola, eu preciso ter em mente que Deus é a origem, a fonte de todas as coisas. Ele estava no início. Isso é o que os gregos chamavam de arquê, né? Isso nos leva ao problema da natureza de Deus. Os antigos filósofos gregos da natureza, antes de Sócrates, buscavam, a filosofia deles, a reflexão deles, era para encontrar o fundamento da realidade. Tinha uns que diziam que era o ar. Tinha os que diziam que o fundamento era a água. Tinha os que diziam que o fundamento era o fogo. Teve um pessoal que juntou tudo e falou assim, não, é a terra, a água, o ar e o fogo. Teve quem dissesse que o fundamento de tudo era aquilo que é imutável. O que é imutável é divino. O que muda é o não divino. E teve pessoal que disse o inverso. Quem disse isso foi Parmênides. Quem falou o inverso foi Heráclito, que dizia que o divino é a mudança. Tudo muda. Foi ele que falou aquele negócio que a gente, se você passa pelo rio, quando você olhar, já não é o mesmo rio mais, né? Quer dizer, ele dizia, inclusive, que a guerra é o pai de todas as coisas. Ou é a mãe, esqueci agora. Mas ele, enfim, para o Heráclito, a raiz, o fundamento de todas as coisas é o processo, é a mudança. E assim por diante, cada um dava uma solução do que seria a substância fundamental, né? Aí, inclusive, a gente tem aquela ideia dos átomos, né? Que o pessoal celebra muito hoje, que os gregos tiveram a ideia de uma visão atomista da realidade. A gente tem que compreender que aquilo era uma metafísica, não era ciência exatamente, no sentido de eles terem obtido esse resultado por alguma investigação de alguma coisa, não foi. Foi um chute metafísico que deu certo. Né? E muito tempo depois, e os cientistas hoje, como o Marcelo Gleiser mesmo, e outros aí, gostam de celebrar isso como se fosse um grande evento científico. Só que esses filósofos pré-socráticos estavam buscando era a divindade. Eles não eram secularistas, humanistas, modernos, coisíssima nenhuma. Eles estavam buscando era uma visão do que seria o fundamento de tudo. Aí daí eles criaram essa teoria, entre outras. Mas a gente tem essa noção, que eles buscavam o divino. Mas eles buscavam o divino, gente, dentro do mundo. Em alguma coisa que a gente pudesse tocar, perceber, pegar, descrever de alguma forma. Agora, isso que gera o politeísmo. Porque se a divindade é a água, o fogo é o quê? O cão, né? O capeta. Se a divindade é o fogo, a água é o do mal. Eu estou simplificando horrivelmente, né? Horrendamente a verdade. Não é bem isso. Mas, de fato, Platão, por exemplo, disse que o que seria divino seria o imutável e aquilo que pertence ao mundo das ideias, das formas, né? E a matéria seria o inferior, o mal. Então, o politeísmo tem desses problemas. Você cria um deusinho, isso gera, por reflexo, um monte de outras contra-divindades. Né? Daí vem essa crença em muitos Deus. No Oriente o pessoal fez outra coisa, falou assim, a divindade é o todo. Né? Aí, mas eu não sou diferente do Douglas? Não, isso é uma ilusão da sua experiência. No fundo, no fundo, nós somos parte do um divino. Não existe um monte de coisas. Né? Então, essa é a visão panenteísta. Né? A divindade seria o todo. Panteísta, perdão. Agora, qual é a solução bíblica para isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então tem aqui os céus e a terra. Só que Deus não está aqui. Deus não é os céus, Deus não é a terra, Ele não está no céu nem na terra. Né? Em algumas culturas, no Egito, por exemplo, o mundo nasceu porque o mundo existe porque é uma fecundação do Deus do céu, que é masculino, que fecunda a terra, que é o Deus feminino. Mas aí vem Gênesis 1 e diz, nada disso. No princípio criou Deus os céus e a terra. O céu não é Deus, a terra não é Deus, a água não é Deus, os átomos não são Deus, o vento não é, o imutável não é, o número não é Deus, a razão, a racionalidade não é Deus. Nada disso é Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador. Então a origem do mundo existe, tem uma origem. Só que ela está fora, por assim dizer. Ela está além da criação. Né? Então a solução bíblica é que o princípio divino, criador, é um outro. É outro, não é uma coisa que está aqui. É o diferente, está separado. Daí aquela ideia na Bíblia também que Deus é santo, né? Santidade de Deus, Deus está separado, né, de tudo. Então, como é que começa o credo apostólico? Como é que começa o credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então o mundo não é divino. E o divino não é uma coisa do mundo. Não é uma coisa do mundo. O mundo é uma coisa feita. Não é uma coisa que estava aí sempre. Os gregos perguntavam isso. Por que, que existe alguma coisa ao invés de nada? Então eles criaram toda a metafísica para tentar explicar isso. Que deve ter uma coisa no mundo que sempre existiu. Aí vem a Bíblia e diz, não, o mundo não existia. Não tem uma coisa no mundo que sempre existiu. Por que o mundo está aqui? É uma graça, um dom. Não era para estar aí. Filosofia nenhuma vai demonstrar que alguma coisa no mundo sempre teve que existir. Não tinha que existir. O mundo não tem fundamento nele, ele está suspenso no ar. E o mundo está aí porque Deus quis. É um dom. Não é no ar, perdão. Metaforicamente falando. Metaforicamente falando. Então, Deus é transcendente. Então, alguns textos que mostram essa ideia de que Deus é diferente, Deus é outro, né? Então a gente pode lembrar aí de Êxodo, quando o povo tinha pecado, né? Fazendo bezerro de ouro, e Moisés quebrou as tábuas, depois fez aquela intercessão diante de Deus, e Deus falou que não ia com o povo, e Deus falou, não, o senhor tem que ir. Aí nós temos Êxodo 33 aí. Vou ler o texto. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, o que é isso? A transcendência de Deus. Deus é diferente, né? Outro. Está lá em 1 Timóteo 6, 15 e 16. O bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O que nós temos aqui, gente? Que Deus, na sua glória original, é inacessível, invisível. Né? A gente vê que ele é independente da criação, ele existe lá. Na imortalidade, o homem. Não se diz aqui que o homem não vai ver porque é proibido. Diz aqui que não é capaz de ver. Foi o que Paulo falou. Que nenhum homem é capaz de ver a divindade, o núcleo, né, o coração, o interior da natureza divina. Então, isso é por quê, gente? Porque Deus é diferente de tudo. Por que a gente não pode ver? Porque a gente não tem instrumentos para ver a natureza divina. Você vê coisas que são do mesmo tipo, né, que você. Quer dizer, você vê objetos físicos, né, que podem refletir a luz. Você pode pensar sobre propriedades que as coisas têm. Você pode pensar sobre o peso das coisas, as cores das coisas, as dimensões das coisas. Né? Então, você pode conhecer e acessar coisas que fazem parte da sua experiência. Fazem parte desse mundo. Mas Deus, gente, é diferente de tudo. Deus é diferente das forças da natureza. Deus não é energia. Uma vez um professor de física lá na Federal, que eu não lembro o nome, ele disse isso, que ele achava que Deus era essa energia aí do mundo. A soma de toda a energia do mundo seria Deus. A soma de toda a energia do mundo é a soma de toda a energia do universo. É isso. É isso que é. E nada mais do que isso. Deus é diferente das forças naturais, leis naturais, da própria racionalidade, ele não é a razão. Todas essas coisas são criaturais. Então tem uma expressão que alguns teólogos usavam para descrever isso. Deus é totaliter aliter. Totalmente outro. Quem já viu essa expressão? Totalmente outro. Acho que ninguém viu. Então há um mistério em Deus. Deus é o totalmente outro. Ninguém pode sentar e escrever o que Deus é. Ninguém pode representar adequadamente quem Deus é através da inteligência humana. Os calvinistas usavam a expressão para descrever a impossibilidade de confundir Deus com a criatura. E a impossibilidade, né, a inutilidade da pretensão de conhecer a Deus usando o próprio entendimento. Eles usavam a expressão latina, que se aplicou a isso, aplicada inicialmente à pessoa de Cristo, mas depois ao conhecimento de Deus também. O finito não é capaz do infinito. Finitum non capax finite. Infinite, perdão. O finito não é capaz do infinito. O finito não pode chegar lá. A gente não pode conceber a natureza divina. A gente não pode descrever isso com palavras. A gente não pode capturar isso. A gente não pode acessar isso. É a luz, né? Inacessível. A gente fala muito de dualismo, mas o teísmo postula o único dualismo válido. É o único dualismo válido, sagrado, necessário, salutar, que é a diferença qualitativa infinita, criador, criatura. Deus não é criatura, ele não pode ser confundido com a criatura. Esse princípio, esse dualismo fundamental da separação criador-criatura, é o que quebra a coluna de sustentação do templo do paganismo. Porque o paganismo depende de você pegar uma coisa que existe e você dizer que aquilo é o divino. Então, realmente, o que quebra a coluna central de sustentação do paganismo é a separação criador-criatura. É isso que vai arrancar as raízes mais profundas da idolatria. É isso. Em Romanos 1, a gente vê que a idolatria era exatamente isso, né? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso é idolatria, o paganismo. Seja na forma primitiva de dizer que a divindade é o vento, ou é o fogo, ou é o cachorro, seja na forma sofisticada, moderna, de dizer que a raiz de todas as coisas é a matéria, como nosso amigo Richard Dawkins e outros aí, que é uma forma de paganismo naturalista moderno, mas é tudo farinha do mesmo saco, nesse sentido. É paganismo, idolatria, é o culto da natureza. Então o teísmo é o que quebra essa coluna, que arranca as raízes da idolatria, quando ele diz: Deus é Deus, nós somos criaturas. O mundo é uma criação. Com esse princípio, o teísmo bíblico estabelece a natureza radicalmente contingente da realidade. O que é contingente? É que o mundo, ele, como eu disse antes, ele não é necessário, ele não está aí porque ele tem que estar aí. Ele está aí por uma dádiva, né? Por uma graça de Deus. E também a natureza heterônoma do mundo. O que é isso? É que quem faz o mundo funcionar não está aqui, está fora. Né? Então o mundo tem leis que a gente precisa seguir. Se você tentar ser autônomo, autonomia, vocês sabem o que é, né, gente? O que é autonomia? Você querer governar a sua vida, sua própria vida, né? As coisas no âmago não são autônomas, porque elas dependem de leis que quem estabeleceu foi Deus. Por isso, heteronomia, é outro que governa, não é autonomia, eu governo. Existe uma autonomia relativa, você toma decisões e escolhe o que você quer da vida. Mas para você pensar no que você vai fazer, você tem que usar as leis da razão. E quem criou essas leis? Para você sair andando, você precisa do atrito. Quem que estabeleceu as leis físicas para haver o atrito e você poder sair andando? É Deus. Então o mundo é heteronômico, porque tem um outro que estabeleceu essa estrutura, que governa. O teísmo bíblico implica a relatividade de todas as coisas criadas, para o desespero de algumas formas mais fundamentalistas de cristianismo. Tudo é relativo. Só Deus é absoluto. Todas as coisas criadas são relativas entre si e em relação a Deus. Porque só Deus é absoluto. Só Deus é absoluto. É claro que isso pode ser interpretado de uma forma errada, né? Maldosa, né? Dizer que não existe uma ordem no mundo, que não existe um princípio, não existe uma estrutura. Não existe uma estrutura. Mas até para entender essa estrutura, você tem que relacionar com Deus. Então ela é relativa a Deus. Agora, eu puxei bem para o lado da transcendência de Deus. Deus é transcendente, é total literaliter, é o diferente, né? É o outro. É incognoscível, a gente não consegue conhecer. Lutero falou isso, que a gente não pode conhecer Deus. Ele usava a expressão Deus nudos. Você não conhece Deus como ele está lá, antes de criar o mundo, do jeito que ele é na sua natureza interna. Você não alcança. Mas e aí? Não tem o perigo aí de levar para o deísmo? Deísmo é aquela visão de mundo que Deus criou o mundo. É igual um relógio. Deu corda no relógio, foi embora. E o mundo está aí e funcionando. Isso não pode levar ao deísmo, a uma impressão de que Deus está totalmente longe da gente. Como é que nesse negócio que Paulo diz, que nenhum homem pode ver, nem é capaz de ver a Deus? Então tem as soluções, não é? Como eu disse. Soluções para trazer Deus para perto. Panenteísmo. É uma solução, é dizer o seguinte, que Deus é um princípio impessoal que está presente em todas as coisas. Né? A força. A força esteja com você. Não é isso? A força esteja com você. Deus é um princípio impessoal. Está em tudo, é um éter. Então isso traz um certo conforto, porque é... Pelo menos assim, o divino está aqui, né? Eu estou no divino, tem um divino lá dentro. Gente, o panenteísmo ensina a mesma coisa. Paul Tillich, que é um teólogo panenteísta, vai dizer que o infinito habita no finito. O infinito habita no finito. E o finito habita no infinito. Bota tudo junto ali. Então é uma solução. Agora, qual o problema dessa solução? Qual que é o problema mais sério dessa solução aí? Panenteísta ou panteísta? É que essa segurança é falsa. Porque se o cosmo, a realidade última é impessoal, a realidade final, né, o fundamento de todas as coisas é impessoal, não existe futuro para a personalidade. Não existe futuro para o seu eu. O fim de todas as coisas é impessoal. Então, eu acho que isso é um conforto irreal, não é um conforto genuíno, né, para a gente. Uma outra solução é o teísmo aberto. No teísmo aberto, Deus não é, de fato, soberano. Deus não é visto como soberano. Como eu acabei de dizer, Deus não sabe o futuro, não coage suas criaturas, não é responsável pelos desastres naturais, não controla todas as coisas. É supostamente um Deus mais amoroso. Porque é um Deus que não sabe o futuro tanto quanto você não sabe. E está caminhando com você para chegar lá. Agora, isso não é o caminho, eu acredito. A gente diminuir Deus para fazer Deus ficar pertinho da gente. Um Deus menor, né? Um Deus que compreende, supostamente compreende mais a nossa... O nosso desespero, porque no fundo ele também está desesperado, porque o mal está aí solto, ele está sofrendo com o mal e ele não controla tudo, então ele não pode impedir o mal de uma vez por todas, né? Ele se limitou, então supostamente seria um Deus mais amigo. Eu vou citar aqui um trechinho das Crônicas de Nárnia, Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, sobre o Aslan. Aslan estava em pé, cercado por uma multidão de seres que o rodeavam em semicírculos. Nem as crianças, foi a primeira vez que as crianças viram Aslan, nem as crianças, nem os castores souberam o que fazer ou dizer ao vê-lo. Quem nunca esteve em Nárnia, Há de achar que uma coisa não pode ser boa e aterrorizante ao mesmo tempo. Os meninos entenderam logo, pois quando tentaram olhar para Aslan de frente, só conseguiram ver de relance a juba de ouro e uns grandes olhos régios, soleníssimos, esmagadores. Depois já não tiveram forças para olhar e começaram a tremer como varas verdes. Isso é interessante. Tem um autor que usa, inclusive, essa citação para dizer que até Aslan, nas Crônicas de Nárnia, parece mais com Deus do que o Deus do teísmo aberto. Até Aslan. Porque Aslan é como ele diz aqui, é aquele que pode ser bom e aterrorizante ao mesmo tempo. E depois se explica, né? O Castor explica. Por quê? Porque ele não é um leão domesticado. Então, o teísmo aberto, essa ideia de fazer um Deus amiguinho, um Deus bonzinho, que também ele não sabia que isso e tudo ia acontecer e ele não podia controlar, isso é a blasfêmia final. Isso é a domesticação final de Deus e uma espécie de retorno ao paganismo. Agora, tem uma solução na Bíblia para você dizer que Deus é acessível, Deus é presente. Então, lá em Êxodo 3, quando Deus chamou Moisés e Moisés queria correr, quis fugir, Deus falou: você não vai fugir. Então Moisés falou: e em nome de quem eu vou lá falar com os filhos de Israel? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E depois ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus dos pais. O que significa isso? Eu sou o que sou. Não é declaração metafísica. Eles não conheciam a metafísica grega na época. É uma declaração sobre como Deus se relaciona com a gente. Eu sou o que sou, tem o sentido de ser aquilo que se está sendo. Eu sou o que serei. Ou eu sou o que venho sendo. Ou eu sou o que fui até agora, estou sendo e continuarei sendo. Quer dizer, Deus, com essa declaração, gente, Deus estava dizendo o seguinte: eu sou isso que vocês conheceram até agora. O Deus da promessa e o Deus da salvação. Quando ele diz: eu sou o que serei, que é possivelmente a melhor tradução, ele está dizendo: eu sou esse Deus que entra agora na história, julga os egípcios e salva o povo do Egito. Então, esse é o Deus das Escrituras. É um Deus que entra na história, age na história e muda a história. Um Deus que é conhecido numa relação temporal dentro da história. Então, a gente lembra aí de João também, João capítulo 1. Nós já citamos o começo, né, que Deus fez todas as coisas através do Verbo. Agora, nós temos aí no versículo 10: o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aí lá na frente se diz assim: a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, irmãos, o que nós vemos aqui? Que Deus se tornou conhecido através do Verbo, né? O verbo é palavra, sentido. Quer dizer, a revelação é algo que é da natureza de Deus, se revelar, se dar, se mostrar, trazer um sentido, né? Isso é da natureza de Deus. Por isso Jesus é chamado de Logos, né? De Verbo. E Deus veio para a Terra, veio para a história e andou com os homens, né? Diz ali: vimos a sua glória. E aquele Deus que estava oculto, que Moisés não viu, ninguém viu, quem é que conseguiu ver agora? Todo mundo, porque o Deus unigênito que está no seio do Pai, o deu a conhecer. Quer dizer, então, Deus está oculto, Deus é transcendente, mas Ele se dá. Deus é dádiva, Ele vem, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tem um texto interessante em Reis que mostra esses dois aspectos aí, né, da natureza divina. Quando o rei Salomão terminou a construção do templo e trouxe a Arca da Aliança para o templo, a Arca é o símbolo da presença de Deus, né? Quando os sacerdotes colocaram a arca no templo e saíram do santuário, a glória de Deus encheu a casa. Está lá em 1 Reis 8, 10 e 11. E aí, Salomão orou. Veja a oração dele. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica. Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre esse lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Irmãos, esse texto é interessante, porque, primeiro, a glória de Deus enche o templo. Mas depois aqui, ainda no capítulo 8, o próprio Salomão diz que os céus e os céus dos céus não podem conter a Deus. Então o que a gente vê? Tem um paradoxo, né? Deus é transcendente. Nada que ele criou pode contê-lo. Nem o céu que ele criou para os anjos e para se relacionar ali com eles não pode conter a Deus, porque ele está além disso. Mas ao mesmo tempo ele se manifestou ali no templo. A glória de Deus encheu o templo. Quer dizer, Deus é transcendência, mas também é dádiva. Deus é outro. Mas ele se torna uma pessoa que se relaciona com a gente. Ele entra no relacionamento com a gente. Por que que ele faz isso? Porque ele quer, é uma dádiva. A gente podia dizer que Deus é a transcendência que é condescendente. Que vem, que se acomoda. Lutero usa, o Calvino usa essa expressão, que Deus vem como e se senta com a gente como se fosse uma criança também. Assim como a gente, para conversar com as crianças, a gente tem que usar a linguagem adequada e sentar e ver qual é o interesse da criança. Então Deus se acomoda, ele entra nas nossas formas de expressão, de vida, e se comunica com a gente. Então Deus não está perto da gente porque é um princípio de vida impessoal dentro de nós. Ele também não está perto da gente porque ele é o nosso amiguinho no mau sentido, que ele seja um Deus limitado, fraco e não onisciente. Deus está perto de nós porque assume as estruturas que Ele criou de tempo e de espaço para ter contato conosco. Não é absurdo acreditar que o Criador transcendente, né, do céu e da terra, que está além de todas as coisas, não é absurdo crer que Ele possa entrar em contato com a gente. Muita gente pensa isso, que se tiver um Deus, muitos cientistas reconhecem que deve existir um Deus absoluto, Criador de tudo, mas não é possível que um Deus assim se relacione com a gente. É possível. É uma ideia que alguns cientistas têm. Mas não é absurdo crer que esse Deus transcendente poderia se relacionar conosco. Então tem um teólogo chamado Thomas Torrance, escocês, que ensinou o seguinte, que aquele que criou a ordem natural, ele seria capaz de entrar em contato conosco através dela. Deus pode ter criado o mundo de um jeito que essa comunicação fosse possível. O mero fato de Deus ter nos criado como seres pessoais, capazes de conversar, é um sinal de que existe alguém do outro lado. Existe alguém do outro lado. Quer dizer, a nossa capacidade de conversar e de ter expectativa de entrar em contato com a origem de todas as coisas é um sinal, na verdade, de que Deus já estruturou o mundo com leis e com qualidades que tornam a comunicação possível. Então, na visão teísta, Deus é transcendente, sim, mas ele não é impessoal. Ele se acomoda às características do mundo e entra em contato com a gente. Para usar a linguagem teológica aí, O infinito é capaz do finito. A transcendência de Deus significa que o finito não é capaz do infinito. A gente não chega lá, não, em Deus. A gente não constrói uma torre de Babel, né, para chegar na divindade. Mas o infinito é capaz do finito. Porque ele já criou o mundo finito para se comunicar com a gente. Infinitum capax finiti, essa é a expressão. Quer dizer, Deus é condescendente, Deus é capaz de se achegar. Deus é acessível porque ele quis ser acessível. Não é porque isso é necessário, não é porque Deus seja uma criatura entre outros. É porque ele, mesmo sendo transcendente, se acomoda e entra no mundo do espaço, do tempo, da comunicação, para conversar com a gente. E eu vou encerrar com o 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então Deus é transcendente, absoluto, é o Criador de todas as coisas, mas ele é também condescendente. E ele se deu a nós através de Jesus. Amém? Vamos orar então.